programa é Tempo de Bola, com toda a equipe esportiva, de 10h30 ao meio-dia, na Assunção, AM620. ZYH590, Rádio Assunção, AM620 kHz. Bate coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza. Com Moésio Loyola. Este é Moésio Loyola. Gente, se hoje fosse vivo, seria o aniversário de Dom Helder Câmara, uma das pessoas mais importantes do mundo religioso. Ele é de Fortaleza, ficou conhecido, consagrado, sendo arcebispo de Olinda. O Papa Francisco fez rasgados elogios à conduta desse sacerdote cearense, que se tornou realmente notável no Brasil inteiro e no mundo inteiro, admirado até pelas suas posições cristãs, políticas, éticas, de modo geral. Dom Helder, hoje seria o aniversariante principal do dia. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Hoje é o dia dos procuradores, hoje é o dia da advocacia pública. E eu quero mandar um abraço aqui a todos os procuradores municipais, aos procuradores estaduais, procuradores federais, de modo geral. Mas estender esse cumprimento também ao defensor público, que tem um papel super, hiper importante na sociedade, principalmente aquela sociedade mais carente que não pode constituir um advogado. O defensor público é uma figura estruturante no mundo social brasileiro. Nosso abraço também hoje ao defensor público. Hoje é o dia do paleontólogo. O que é paleontologia? Daqui a pouco a gente fala também na curiosidade também do dia. Hoje é um dia de festa, é um dia de oração, é um dia de convicção, porque no mundo do divertimento também, hoje é o dia da fundação da Escola de Samba União da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, um dos grêmios recreativos mais importantes do dia. No calendário da Igreja Católica, hoje é o dia da Santa Felicidade. Curitiba, lá no Paraná, tem um bairro, tem restaurantes, tem rua chamada Santa Felicidade. Aliás, a primeira churrascaria de rodízio do Paraná era exatamente no bairro de Santa Felicidade. Tinha um nome de um cearense chamado Pinheirão. E eu me lembro exatamente desse dia. Dia, portanto, no calendário da Igreja de Santa Felicidade. Hoje é o dia de Santa Perpétua, é o dia de Santa Teresa Margarida também, no calendário, no mundo também dos santos aí. Gente, eu quero mais uma vez fazer esse registro. Hoje, se vivo fosse, estaria aniversariando Dom Helder Câmara. A gente fala mais dele, sobre ele, daqui a pouco. E como tem realmente o dia de Santa Felicidade, hoje tem o dia de Dom Helder. Vamos então à oração pelas famílias, pelo mundo religioso, católico, de modo geral, dentro da nossa programação. Bom dia! Orar costuma fazer bem. No amanhecer desta segunda-feira, dia 7 de março, mais um dia em oração que estamos unidos com você e por você neste programa Manhã de Luz. Hoje pedimos a intercessão de Santas Perpétua e Felicidade, essas duas mulheres mártires que nos dão um exemplo de fé e doação total a Deus nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Pois é, minha gente, um abraço, bom dia. Meu amigo Zé Gadelha, nosso companheiro, estava morando em Paramoti, voltou a morar em Fortaleza. Um abraço nele, um abraço para ele. Vamos logo ao balanço de notícia, ao resumão do dia. Hoje é o começo da semana, hoje é segunda-feira, hoje é dia 7. Vamos abraçar a notícia dentro do nosso contexto geral do Alô, Alô, Fortaleza, Saldanha. Valeu. A gente volta dentro de um minuto com você, por você, aqui no Alô, Alô, Fortaleza, bom dia! Assunção! Estamos apresentando Alô, Alô, Fortaleza, com Moésio Loyola, o amigo de sempre. Onde você estiver, não se esqueça de mim. A Autopeças Padre Cícero está com parcelamentos em até 12 vezes sem juros em todas as lojas de varejo. Tá rolando o Festival Grandes Marcas Ibaite. É isso mesmo. A Ibaite reuniu as maiores marcas de tecnologia com ofertas imperdíveis. Se você quer comprar seu Smart TV, seu smartphone, notebook, ar-condicionado, caixa de som e muito mais, a grande chance é essa. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Compre nas lojas no ibaite.com.br ou no WhatsApp 8540-25000. Festival Grandes Marcas Ibaite. Venha aproveitar essas grandes ofertas. Assunção! Estamos apresentando Alô, Alô, Fortaleza, com Moésio Loyola, o amigo de sempre. Onde você estiver, esqueça, baby, meu bem. Quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. É meu